Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigo, amiga que nos prestigia, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados a Dona Ivone Lara e seu mais novo álbum, O Baú da Dona Ivone. Começamos com a música que abre o disco, Dia do Samba no Bonfim, de Dona Ivone Lara e Bruno Castro, com a participação luxuosa de Maria Bethânia e Caetano Veloso. O axé da Bahia me chamou, é dia do samba, eu vou sambar, o samba que nasce do tambor, quem traz a resposta é Oxalá. Axé da Bahia me chamou, é lá no Bonfim que eu vou rezar, pedir proteção de Pai Xangô, na casa da mãe. O axé da Bahia me chamou, é dia do samba, eu vou sambar, o samba que nasce do tambor, quem traz a resposta é Oxalá. O axé da Bahia me chamou, é lá no Bonfim que eu vou rezar, pedir proteção de Pai Xangô, na casa da mãe do Gantuá. O samba é força do amor, que acende, ilumina e faz sonhar, exala o perfume da flor, encanta o canto de Emanjá. O samba é fruto da dor, do açoite que ainda perdura, mas nasce e renasce na cor, da ginga na finta e no cantar. O Baú de Dona Ivone é um projeto que foi buscar no baú composições inéditas da Dona Ivone Lara. Aos 91 anos, ela recebe a homenagem, mais que merecida, de grandes artistas da música brasileira, que dividem a interpretação do álbum. Confira então Ney Lopes cantando sua parceria com Dona Ivone outra vez. Se dessa vez já for o amor, o destino deu porque eu mereci. Se por acaso ainda não for, não faz mal, foi mais uma flor que eu colhi. Se for o amor que eu procurei, vou lutar por ele com todo ardor. Se for o amor total, paixão, sonho real, eu vou lutar, seja lá como for. Cansado de vagar na noite fria, num caminho que seguia sempre pro mesmo lugar, tudo reduzido a quase nada, minha alma acorrentada sem poder se libertar. Foi assim que você me encontrou, se chegou, me falou de outra forma de amor que eu não sei. Fato real, ou é sonho talvez, outra vez, outra vez. Produzido por Bruno Castro, com a direção executiva de Miriam Souza e Sueli Alves, o álbum traz, além das participações dos cantores, os instrumentistas Julinho Santos no violão de seis, Carlinho Sete Cordas no de sete, Luciano Broa na bateria, Maurício Verde no cavaco, Dudu Dias no baixo, Pinho e Dadá Costa nas percussões. Ouça Império e Portela, parceria a oito mãos, de Dona Ivone, Diogo Nogueira, Ciraninho e Bruno Castro. Cantam Diogo Nogueira e Bruno Castro. Vai lá no Império, lá tem Madureira, de perto, sem braço, Aniceto, Mestre Fuleiro e Silas de Oliveira. Vai lá na Portela, lá na Portelinha, de Paulo, Paulinho, Natal, Mestre Candeia, Monarca e Casquinha. Vai lá conhecer o samba na sua matriz, no clã onde a mocidade respeita a raiz. Vai lá contemplar o samba na essência mais bela. Vai lá no Império, vai lá na Portela, vai lá no Império, lá em Madureira. Sombrinha também diz presente no baú da Dona Ivone com a música Não Me Maltrata, parceria de Dona Ivone, Sombrinha e Bruno Castro. Prova de amor, por favor, não é assim. Não me maltrata. Sabe o duro que dei pra ser seu bem? Me foi ingrata. Quando eu disse a você pra não chorar, sua cascata. Tanta paixão que rolou, mas o amor se cansou. Hoje meu desprezo é ouro, seu valor é prata. Tanta paixão que rolou, mas o amor se cansou. Hoje meu desprezo é ouro, seu valor é prata. Então prova. O disco do dia de hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas sobre Dona Ivone Lara e seu novo álbum, O Baú de Dona Ivone, um lançamento independente. Para mais informações, procure na rede referências sobre Dona Ivone. Elas são muitas. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique suas sugestões, comentários e pedidos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.